Padrão 5-2, chame Recife agora na frequência 126-85, alterna 12545, então 3152. 685-2545-3152, boa. Boa. Controle Salvador, Bono 714. Bono 714, contato, submarino nível 230, nascida Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 230, Bono 714. 1719, chama Recife agora na sequência 12685, alterna 12545, gol no 714. No 714, chama Recife 12685, alterna 2545, gol no 714. Poderia repetir a sequência, por enquanto? Confirmo. A primeira 12685, alternando 125.45. 6746, sendo identificação, ajuste 1012, autorizado chegada à Mari, descendo para 2000, aguarde LS X-Ray, Web 6746. Descendo para 2000, da Mari, Web 6746. 1020 e desconsidere a altitude em TAP, 6746. 2000. Firmo. Controle, bom dia, voo 994 decolado, Puca, Caju. Dia, contato, submarino nível 330, na saída Puca, Jamaracaju, gol no 994. Observado, está restrito ao 330. Desculpe, subindo até o 350, sem restrição. 350, sem restrição, 994. Confirmada é Whisky Juliet India,